Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados, queridos, preciosos e abençoados irmãos e amigos da família PSM. Sexta-feira, 22 de março do ano de 2024. É isso mesmo, queridos. Começando mais um dia, começando mais uma sexta-feira, concluindo mais uma semana na presença do nosso Deus. Aleluia! Finalzão de semana chegando e, como a galera costuma dizer, sextou. Não é isso, queridos? Aleluia! Quero convidar você para nós começarmos mais esta sexta-feira falando com o nosso papai. Vamos orar, meus queridos? Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos. Amém? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela noite de sono abençoada e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, mais uma sexta-feira na tua presença, mais uma sexta-feira meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho, obrigado pela tua graça, pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu perdão, pela tua salvação, pelos teus livramentos, pela tua provisão. Obrigado por tantas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Nós te entregamos, Paizinho, nesse momento, a vida desse teu filho, dessa tua filha que medita conosco na tua palavra, que onde estiver chegando esta mensagem, que juntamente esteja chegando a tua bênção, esteja chegando a tua vitória, a mudança do quadro, a reversão da situação, a solução do problema, em nome de Jesus nós te pedimos. Vem, Paizinho, vem entrando com providência, transformando situações, mudando circunstâncias. Pai, vem transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, transformando a noite em dia, maldição em bênção, a tempestade em bonança. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, vem abrindo portas de emprego para os teus filhos que estão desempregados, manifestando a tua cura para todos aqueles que estão enfermos do corpo, da alma. Em nome de Jesus, toque em cada órgão do corpo desse teu filho, dessa tua filha. Vem repreendendo toda enfermidade, toda anomalia. Vem repreendendo também, Paizinho, todo desânimo, toda prostração, toda tristeza, toda angústia, ansiedade, aperto no coração, no peito. Vem, Senhor Deus, repreendendo todo desejo de suicídio, síndrome do pânico, depressão. Em nome de Jesus nós te pedimos, Paizinho, manifesta. Manifesta na vida do teu povo os teus sinais, os teus milagres, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus. Agora sim, quero convidar você para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando hoje Mateus capítulo 12, os versos de número 36 e 37, que nos dizem assim: digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Título da nossa meditação de hoje: suas palavras poderão te condenar ou te salvar. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, e Jesus continuou falando àqueles fariseus que o acusaram de expulsar demônios em nome de Beelzebu, o maioral dos demônios. E o mestre ainda lhes disse mais coisas, que deixaram bem claro que ele, Jesus, não esperava algo diferente daqueles homens, pois eles eram maus por natureza. E, queridos e queridas do PSM, vemos no texto separado para a nossa meditação de hoje, o mestre lhes dizendo que eles dariam conta de todas as palavras que dissessem no dia do juízo, e que elas poderiam salvá-los ou condená-los. Preciosos e preciosas do PSM, entendemos que estas palavras de Jesus àqueles homens servem para cada um de nós ainda hoje. No dia do juízo, daremos conta de todas as palavras que falarmos, e elas poderão nos salvar ou nos condenar. Consegue entender? Lindões e lindonas do PSM. Por isso, como já advertimos em outras ocasiões, precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Há um ditado que diz que palavras o vento leva, mas não é bem assim. Palavras podem levantar, incentivar, alegrar e até curar. Mas também podem derrubar, desanimar, entristecer, ferir, magoar. Príncipes e princesas do PSM. Percebe como esse pequenino órgão que temos dentro da nossa boca, chamado língua, pode ser perigoso? Por isso, precisamos dominá-la e não sermos por ela dominados. Não é à toa que a Bíblia diz o seguinte: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e quem o que bem a utiliza, come do seu fruto. Provérbios capítulo 18, versos 21, melhor dizendo, versos 20 e 21. Cuidado, porque suas palavras poderão te condenar ou te salvar. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos? Paizinho, que tomemos cuidado com aquilo que falamos, pois no dia do juízo prestaremos conta também de tudo o que falamos. E nossas palavras podem nos salvar ou condenar. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, queridos. A família PSM deseja que a sua sexta-feira seja simplesmente maravilhosa e que o seu final de semana seja tão somente sensacional. Permitindo nosso Deus, na segunda-feira nós voltaremos. Sabe por quê, queridos? Porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar sem moderação este podcast com todos os seus amigos, parentes, contatos. Amém, meus amados? Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o Pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.